molho. Fala mesmo, fala mesmo. Liga nós aí, liga nós aí. O menino que canta rap aí, ó, vai embora de liberdade. Ei, quem é? Daniel? Peraí que eu vou chamar, peraí. Oi, Sofia! Opa, qual que é a fita aí? Qual você que é o Daniel? Sou eu mesmo, qual que é a fita aí? Não, seu nome completo. Daniel Sanci Milares. Data de nascimento. 2/7/79. Nome do pai e da mãe aí. José Antônio Malaquias Milares. Certo. Terezinha Aventura Milares. Certo, matrícula, ladrão. 135753. Aí, pega seus pertences aí, me acompanha até a chefia pra planilhar. Você tá de fora de condicional. E não tem pertence não, senhor. Vamos lá que já é. Vixe, falou, rapaz. Vixe, vamos jogar em primeira total, rapaz. Vamos, vamos, vamos. Ô irmão, tem condição de você emprestar esse telefone pra mim dar um gritão em casa não, meu querido? Tô saindo de liberdade aí agora, aí ó. Pega aí, pega aí. Ô, falou, licença aqui. Salve. Salve. Ô, quem tá falando desse lado é o Maurício? É ele mesmo, filho. E aí, cachorrão, é o Sanci, bonitão. E aí, louco, onde você tá, caralho? Tô no mundão, truta. Puta, que firmeza, mano. Faz um 10 aí que eu vou te buscar aí, truta. Não, aí, faz o seguinte, eu tô pegando um táxi aqui, na hora que chegar aí, nós paga essa fita aí. E é o seguinte, já deixa aquela situação no gatilho, prepara as armas, os coletes, os baratos, tudo, que nós vamos buscar esse dinheiro aí pra gravar nosso CD. Firmeza, Maurício? Firmeza, demorou, filho. Então já é, nós se vê daqui umas horas aí. Fui.